que por ti espera e quer te ajudar. Esse alguém é Jesus Cristo, que me salvou e me libertou, dando-me paz e alegria e esperando estou. Cristo vem me buscar, eu estou a esperar. Na mansão de amor eu desejo morar. Cristo vem me buscar, eu estou a esperar. Na mansão de amor, na mansão de amor eu desejo morar. Pecado te separa de Jesus, a tua cruz pesada está. Não desanime.